isso tudo aqui é o rap, porra. Não venha de comédia, não, se não aguenta, corra. E deixe de pagação. Vivo na nona cidade mais violenta do mundo. Cresci no polo do medo, do gueto, do submundo. Tá bem confuso, prefiro deixar pra lá. Não vou falar com teu amigo, eu vi o crime levar. Você que tá em sua zona de conforto, nunca vi uma missão de uns psico muito louco. É só tiro no globo, o alvo é o seu rosto. Pode crer, é fim do poço, acabou o seu jogo. Se foi, virou finado, aqui jaz mais um chegado. Meu futuro foi pro ralo, perdido no enquadro. Motivo fute turpe, só Deus pode dizer. Só sei que quando o bicho pega, não tem pra onde correr. E aí se segue a crueldade, essa é plena verdade. Sangue por toda parte, os venenos que invadem. As escamas tão aí, o crack tá aí. E se você curtir, vai então se destruir, porque vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Maluco é tudo no seu nome. Quem sou eu pra te julgar? Só não quero propagar, nenhum mal quero te dar. Se liga, o crime é foda, mas você é maior. Tô vendo muito patrão indo parar na pior. Quem me garante a segurança de alguém? Quem? Se nem da covardia, Jesus fugiu também. Porque malícia que é mato, pô, pô, é estrago. Ó, cai daí, estado. Morte pra todo lado e ML lotado, cheio de cadáver dos boy. Que pede tudo é nós, com a morte que nos corrói. Nego por puta, pelos bright, por plaque de 100. Pega o motor e sai voado pra matar alguém. Pelo suposto contexto que cria na favela. Pela palavra do patrão que diz com nós é sem miséria. Minha revolta é com o sistema puto estagnado. Que olha tudo e vê tudo e fica aí parado. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Vida do crime, Joe. Não sei mais onde estou. Na mente só maldade, sempre, sempre aonde vou. Quando eu mando esse rap para os meus chegados, numa quebrada esse momento tá rolando assassinato. Não sou cego, parceiro, se eu fosse ouviria o clamor e a agonia do meu povo da periferia. A luz do dia cai um, a noite cai mais dois. Já deixou um outro na agulha pra matar depois. Quem ganha nisso é o sistema, pois não gasta nada. Nos extermina facilmente da forma arrojada. Os nossos manos se matando, contribuindo com o plano. E assim ajudando em massacres a cada ano. Finado Pejuni, meu lamento é maior. Quando penso em vocês, a garganta dá um nó. Morto nesse genocídio, belete sorrateiro. Nossas mães choram e os ricos ganham mais dinheiro. Na moral, né, perrapado,